Conectando 95,3 FM para toda a nossa querida e saudosa terra de São Carlos e toda a sua região. Sim, sim, sim, para todo o mundo, através de dois sites, o www.radio.fiscar.br e também o www.foradoeixo.org.br. Começa agora a edição de número 110 do programa Independência ou Marte. Este é um programa de rádio com duas horas de duração, voltado para 100%, né, da música independente brasileira, música contemporânea brasileira. Então nós, Felipe Silva e Jovem Palerose, iremos levar vocês a todo este universo que nós estamos vivendo. Onde nós estamos vivendo neste momento, onde estamos produzindo esse programa agora, Felipe Silva? Bom, o programa hoje, como sempre, especial, mas hoje, na verdade, mais do que especial, já que essa é mais uma edição realizada na estrada, né? Já enviamos aí programas diretamente de Sabará, em Minas Gerais, de São Paulo, e agora, com imensa satisfação, estamos aqui finalizando essa edição do Independência ou Marte na Manguetown, a cidade de Recife, capital do estado do Pernambuco, na verdade, desembarcando aqui, depois de uma passagem por Fortaleza, durante a Feira da Música de Fortaleza, né, que é o foco principal, o tema principal desse programa, e também uma passada pela cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, agora chegando aqui em Recife. Bom, então, como o Fi disse, o programa hoje vai ser aí com uma cobertura, com muitas sonoras, teremos também muitas músicas ao vivo, percepções aí toda nossa e de outros companheiros aqui sobre o que está acontecendo, contextualizando um pouco mais. A gente está numa turnê aqui, vai passar alguns dias aqui em Recife, com várias atividades, com a discotecagem radiofônica, vamos da oficina, vamos fazer várias coisas junto com a banda Porcas Borboletas e com Malditas Ovelhas, que também alguns integrantes estão acompanhando a gente agora. É isso aí, nós estamos em circulação, em trânsito, na estrada, mas através aí dos nossos contatos virtuais, continuamos sempre perto de vocês, mandando inclusive diversas notícias do que estamos passando por aqui. Então é sempre legal aí divulgar o nosso blog www.independenciaomarte.blogspot.com com os relatos escritos da viagem, e também o nosso MySpace, myspace.com/IndyOurMars, onde, entre outras informações, você pode aí acompanhar onde o Independência ou Marte estará nos próximos tempos. Orkut e Twitter também estamos nesses meios, procure, tem fotos, vídeos, várias coisas. Lançamos Radiografia Volume 1 há pouco tempo, tem vários vídeos que dá pra ver. Bom, vou parar de falação, começar a falar sobre as músicas, na verdade, né, que a gente vai escutar hoje no programa, começando, né, pelo BG, que a gente está escutando até em homenagem aí à nossa estadia aqui em Recife agora. Estamos com o Nuda, a Nuda, né, no BG, primeiro EP que eles lançaram, banda que faz parte aqui do Lumo Coletivo, o coletivo de ação cultural que está nos abrigando aqui. Aliás, aproveitar e mandar um salve para todo mundo aí, que força total da galera, recepção mil grau. Bom, é isso aí, com o devido cumprimento do nosso protocolo de anúncios e apresentações, vamos começar então uma imersão mais aprofundada aí na Feira da Música de Fortaleza, né? Evento que aconteceu aí na capital do Ceará na semana passada, né, de quarta-feira até sábado, com uma intensa programação, né, musical, é claro, com diversos shows, mas também um ambiente muito fértil do chamado ambiente de feira de negócios, né, com estandes, exposições, daí dos mais diversos segmentos da cadeia produtiva da música, gravadoras, selos, lojas de equipamentos musicais, coletivos, associações, muita gente estava presente lá trocando contatos, experiências e tecnologias, e também, na verdade, um espaço que sediou aí um debate político muito interessante aí, né, com uma presença bem interessante aí do poder público, né, representado pela Funarte e pelo Ministério da Cultura, e aí diversas outras entidades da sociedade civil organizada aí que juntas estavam discutindo a criação, a constituição da Rede Música Brasil. Bom, então bora cair numa imersão aí, uma edição com relatos, ideias sonoras aí, entremeadas por algumas músicas de bandas cearenses que se apresentaram durante a feira. A tracklist está melhor lá no nosso blog, independenciaomarte.blogspot.com. Vamos cair nessa primeira imersão, depois a gente volta para falar mais sobre a Feira da Música e outras coisas. Independência ou Marte! Olha, a Feira 2009 tem sido um evento que o ano que tem nos dado muito orgulho. Né? Vieram muitas pessoas participar do evento por muitos motivos, mas nós tínhamos um motivo especial, que é o desenvolvimento e os inícios do trabalho para a criação de uma rede Brasil de Música. Então, eu acho que isso aí foi o carro-chefe da feira esse ano, embora não tenha sido planejado dessa forma. Calhou de a gente estar fazendo a feira e isso veio para dentro da feira, então, e no, acabou sendo uma das coisas mais importantes que a gente fez na feira esse ano. O que a gente leva, principalmente da experiência da Feira da Música, além dessa troca de experiência, é exatamente a conscientização dessa necessidade do músico de manter, de se unir em entidades representativas da classe, no sentido de beneficiá-lo da melhor forma e das diversas maneiras possíveis. E artisticamente a feira está muito interessante, né? Além de estar interessante politicamente, eu digo isso porque eu fiz parte da curadoria da feira. E aí quando a gente monta um negócio desse tamanho, com cerca de... não sei quantos artistas tem aqui se apresentando, mas são algumas dezenas, né? A gente chegou a selecionar 60 artistas, para depois diminuir mais um pouco, mas em compensação aí também não tinha os locais. Então deve ser por volta disso aí, se não mais. Também a gente tenta, né, misturar ingredientes que a gente não sabe como é que vão funcionar juntos, né? Gente da região norte, da região centro-oeste, nordeste, sudeste, sul e tal. Trabalhos instrumentais, trabalhos com uma cor mais regional, rock and roll puro, enfim, tem de tudo, né? E aí veio isso, como é que isso caiu e se misturou bem no palco, tem sido uma experiência legal, assim. Terceiro ano que eu participo, eu acho que ela consegue trabalhar bastante bem a questão nacional, assim. Eu acho que aqui a diversidade nacional é muito ampla, é muito legal, assim. Agora, o que eu acho que vem mudando é, a cada uma das feiras, algo avançou no debate, na discussão que a gente vem fazendo. Então tem sempre coisas mais concretas para se trabalhar, para oferecer, para mostrar para o pessoal que, cara, tem que lutar, tem que batalhar. O espaço está aí, o espaço público está sendo dado. Estava brincando com os colegas DJs, que agora fizemos um fórum nosso também de DJs, né? Deixou de ser brincadeira de menino fazer zoada, né? Agora a gente tem que discutir politicamente, economicamente, socialmente, né? As propostas, né? Desde o Porto que a gente vem conversando, de como o discurso já mudou, deixou de ser uma coisa muito individualizada, reclamativa, né? Aquela, para ser, né, já muito mais propositivo, discursivo, né, e coletivo, cara. We'll be right back. está geral. Está geral. Samba Rap Clube está em paz. Plantei, ainda não colhi, mas está nascendo. Não se esqueça, meu chapa, o processo é lento, mas o equilíbrio é fundamental. Foi pitada do bem, foi pitada do mal. Depois da apavorada, eu vejo tudo em câmera lenta. Agora, meu chapa, eu tô mais leve que uma pena. Balança na minha boca, na mente as leis não param. A meca desse som, meca desse som, é a Jamaica. Samba Rap Clube Style, fica à vontade. Samba Rap Clube Style, sim, sim. Samba Rap Clube Style, Samba Rap Clube Style, Style. Microfone se passando em Vantimbó. Batidas de influências, plano astral, som aqui que sai das casas, altera a faculdade mental. A maré tá de ressaca, eu continuo remando. Tanto faz porque a banda continua se passando hack. Vem desse modelo musical marinho. Eu não sei quem veio primeiro, eu vou compondo essa batida natureb nordestina. Vibe do mandacaru e uma dose de adrenalina. Musicalidade, aí é cheque, se passando na viagem, cultura black, positividade, aí é sal, samba, rap, clube, boemia cultural. E bantibano, rap, doido, vamos lá. Samba, rap, clube, style. Samba, rap, clube, style. Eu ouvi, eu ouvi. Samba, rap, clube, eu ouvi. Samba Rap Clube Style. Raga! Raga! Raga! Raga! Raga! Samba Rap Clube Style. Samba Rap Clube Style. Samba Rap Clube Style. Samba Rap Clube Style. Fortaleza! Independência! Independência. Ou morte! Sim, voltamos do primeiro bloco. Aí um panorama, um mosaico com muitas vozes e alguns sons lá de Fortaleza, Ceará. Começando a falar, né, sobre a 8ª Feira da Música de Fortaleza. Nós que estivemos por lá neste evento grandioso, megalomaníaco. Eu acho que essa cobertura ela tem uma peculiaridade que a gente não... É, assim, é impossível mesmo mostrar tudo o que aconteceu, mesmo se dividindo, lutando contra as pessoas, ajudando na cobertura e tal. É difícil mostrar tudo o que aconteceu. A gente vai trazer um pouco aí da nossa visão, do nosso contato aí com todo o festival. É, uma das coisas que traduzia, né, essa grandiosidade do evento era o grande número de palcos que estavam divididos pelo Centro Cultural Dragão do Mar, justamente funcionando de maneira temática, aí, né, possibilitando que o público pudesse escolher, né, em cada momento que tipo de música que queria escutar. Então nesse bloco agora a gente faz um passeio por dois palcos, o palco Brasil Independente, que era um palco a céu aberto numa grande praça lá no Centro Cultural Dragão do Mar, e com o palco mais voltado ao rock and roll, que era no Sesc Iracema, também no mesmo complexo cultural onde os shows aconteciam. Então a gente começa aí num passeio pelas sonoridades regionais com o mestre Galo Preto, um repentista tradicionalíssimo aqui de Recife, Pernambuco, né, onde estamos. Repentista de coco, né, que tem anos e anos de estrada. Ali por volta das décadas de 50, 60, 70, esteve ao lado de grandes nomes aí da música brasileira, como Jackson do Pandeiro, Arlindo dos Oito Baixos, Luiz Gonzaga, entre vários outros. Ele fez o show acompanhado de um grande grupo, de uma grande banda, e um show ao mesmo tempo que bem humorado e divertido, muito didático, né? O tempo inteiro ele aproximava muito as pessoas de suas músicas, de suas palavras. Acho que dá pra gente conferir isso bem legal aí na faixa que a gente vai escutar, Ruvaiô. Bom, na sequência a gente escuta uma banda que se apresentou no palco ao lado ali, também no palco independente, né, lá da Feira da Música, que eram dois palcos, um do lado do outro, então terminava um show, já começava outro na sequência. É interessante, né, que lado a lado, essa tradição, por exemplo, do Galo Preto, por exemplo, né, dialogava bastante, assim, parecia que é um contraste, mas na verdade dialogava bastante com uma banda nova como o Soatá, lá de Brasília, que é uma banda que mistura várias coisas diferentes, como rock and roll bem, bem intenso, com vertentes da black music e tal, e muita coisa regional do Pará, por exemplo, de onde o guitarrista vem, né? O Jonas, que é o guitarrista e idealizador do projeto, ele tem essa raiz forte na cultura paraense, então ele traz um pouco disso, tem alguns samples que entram, um groove bem, bem característico aí, assim. Então vamos conferir a banda Soatá, marcando presença também no palco independente. E depois, Felipe, você que pegou os shows lá do Sesc Iracema. Bom, bem legal. Então, chegando ali no Sesc Iracema, era um palco, né, pelo seu nome, mais dedicado ao rock and roll, mas que na noite de sexta-feira também se abriu aí a alguns outros estilos, como é o som dessas duas bandas que a gente vai conferir na sequência. Começando com uma galera de Salvador, Bahia, Neto Lobo, acompanhado da banda A Cacimba. E um trabalho bem interessante aí de ele fazendo, né, junto, só no seu show, uma mistura bem explícita aí de música regional com música contemporânea, misturando elementos típicos de percussão com baixo, guitarra e bateria, um show bem dançante, bem pra cima. E na sequência, uma banda do Rio Grande do Norte que chama-se Os Poetas Elétricos. Essa é uma banda mais experimental mesmo, né, os vocalistas, é um casal, né, um homem e uma mulher, e eles mais, durante o show, declamam poemas do que cantam canções, e tudo isso acompanhado por um clima eletrônico cheio de texturas e paisagens aí, que quem manda é um DJ, baixo e bateria, que acompanha o show. Um show bem bacana dessa noite do Sesc Iracema, encerrando esse bloco aqui. Daqui a pouco a gente volta mais com mais impressões, sensações e músicas da Feira da Música de Fortaleza. É porque vocês não veem, mas toda madrugada cai um sereno, que você pode olhar aqui de manhã, toda planta está um pouquinho úmida. Aquilo chama ruvaio. Na nossa linguagem, é ruvaio. Essa noite, ruvaiou. Aí vem o coco das antigas. Os cocos das antigas era tudo feito desse motivo. Se eu fosse uma florzinha, eu vivia toda ruvaiar. Fosse uma florzinha, eu vivia toda ruvaiar. Mas eu não sei se é sorte ou é sina, com tanta menina e eu desprezado. E eu não sei se é sorte ou é sina, com tanta menina e eu desprezado. Se eu fosse uma pulosinha, eu vivia todo aruvaiado. Se eu fosse uma pulosinha, eu vivia todo aruvaiado. Mas eu não sei se é sorte ou é sina, com tanta menina e eu desprezado. Eu não sei. É corpo do passado, que quando se reunia João, Augusto, Maria, Celestina tava ao lado e ninguém dava o recado. E o belo respondia, e a gente então logo via que era corpo improvisado. Mas eu não sei se é sorte ou é sina, com tanta menina e eu desprezado. Eu não sei se é sorte ou é sina. Sorte ou é sina, com tanta menina e eu desprezado. Eu não sei se é sorte ou é sina, com tanta menina e eu desprezado. Se eu fosse uma pulosinha, eu mancia toda aruvaia. Se eu fosse uma pulosinha, eu vivia toda aruvaia. Olha, eu não sei se sorte é com tanta menina e eu desprezado. Eu não sei se é sorte ou é sina, com tanta menina e eu desprezado. Ceará, terra boa. Eu passei aqui quando tinha 14 anos. Tô voltando agora por força da cultura. A cultura se acordou. Prefeito da capital de Fortaleza, governo do estado do Ceará, governo do estado de Pernambuco, prefeito da cidade do Recife, estão se juntando tudo. E a cultura tá aí e o Galo Preto voltou. Vou ensinar Sim, a pureza vem pra dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Olerê, lará. Misturei carimbó com siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Olerê, lará. Misturei carimbó com siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Uma música da gente que está tocando na Rádio Educadora lá de Salvador e em mais 19 rádios públicas do Brasil através de um programa chamado Conexão Brasil. Vamos lá, A Peleja do Diabo com a Flor. Já se foi, nunca mais mandou notícia. olhos da menina e falaram do amor. E a seca não secou e o tempo não apagou os olhos da menina e mostraram que o amor é mais forte que a peleja. Apelejado o diabo com amor. Apelejado o diabo com amor. Mãos que apagam o meu peito, não me deixem só. Agora com Chá das 5. Escondidos, tomando chá pra achar na tarde, cinco meninos pervertidos! Tomando chá com a cinco, tomando chá com a cinco. Meninos pedem, meninas pedem, meninos pedem. Meninas pedem pis, quantos pedem pis, quantos pedem pis. tem quis. Cê tem quis. Eram cinco meninas sem alarde e seus biscoitos escondidos, tomando chá pra chá da tarde. Cinco meninos divertidos. Tomando chá com a Pinto, tomando chá com a Pinto. Meninas pedem bis. Meninos pedem. Meninas pedem bis. Gatos pedem bis. Gatos pedem bis. Gatos pedem bis. Gatos pedem bis. Gatos pedem bis. Gatos pedem bis. Gatos pedem bis. Gatos pedem bis. Passa manteiga, por favor. Independência! Ou morte! Sim, sim, sim, voltamos. Independência ou Marte aqui, cobertura da Feira da Música de Fortaleza e outros contextos aqui, outras vivências. Estamos diretamente do bairro de Candeias, aqui em Recife, como já falamos algumas vezes. E ao nosso lado agora, no nosso estúdio, casa improvisado aqui, Enzo Banzo, nosso querido Eninho, bem-vindo aí, tudo bom? Boa noite, jovem sem ser. E aí? Bom, acho que a gente separou um bloco aqui, na verdade, um bloco de ideias, assim, para falar do contexto todo, né, que a gente está junto aqui, né, o pessoal do Lumo Coletivo recebendo a gente aqui, elogiando a gente, mas antes a gente passou lá no Instituto Cultural do Sol, lá no do Sol Rock Bar, participando de uma noite fora do eixo. Antes estava junto lá na Feira da Música de Fortaleza, e vocês acabaram de lançar Passeio, né, o segundo disco e tal, lançando no Nordeste. O que você sente aí com esse solão na cabeça, com essas ideias, tudo que tá acontecendo aí? Cara, a gente tá vivendo um momento da carreira, assim, né, inesquecível, porque, assim, começar um processo de lançamento por um lugar onde a gente não tocou ainda, né, em contextos linkados, né, como foi a Feira da Música, e depois você já sai articulado com coletivos aí do circuito, né? Então, na verdade, você tá passando por todos os lugares, mas em todos os lugares existe uma referência comum, né? E você vai percebendo as semelhanças e diferenças. E o Nordeste é um convite a ver o mundo de outra forma, né, cara? O Nordeste é uma outra brisa. E bom, o Porca está lançando um disco novo. Acaba que essa turnê tá sendo pra gente meio que um laboratório mesmo pra experimentar esse novo show. A gente já fez 3 shows, né? 2 em contexto de casa noturna e 1 contexto de anfiteatro, né? E todos foram, cada um com uma cara diferente, uma história diferente. E ainda tem um monte de coisa pra rolar, né? A gente mal chegou aqui em Recife, já tem show amanhã, teve show. O tempo e o espaço já virou uma referência muito indeterminada pra gente. É bem legal isso que você falou dessa quebra das referências de tempo e espaço, que, né, pra vocês com a banda, né, agora as coisas acontecem mais claramente, né, que nem o disco chegou, é a hora de fazer a turnê pra viajar, e aí a gente estando nessa história com o programa de rádio. É bem interessante que a gente falou no começo do programa, a nossa primeira experiência circulando por vários pontos a partir de um evento. E aí acho que é bem legal trazer vocês para participar aqui com a gente, que ajuda os ouvintes a entenderem um pouco de quem são as pessoas que a gente está convivendo, o que a gente está fazendo junto com todo mundo por aqui. Bom, acho que é legal de falar um pouco mais sobre os shows mesmo, assim, sobre impressões sobre a feira, como que, sei lá, um contato com os já amigos, velhos amigos aí que vai encontrando na estrada e tal. O pessoal do Trilo Beach, que também teve lá em Natal, reencontrou. O pessoal parceiro que tava lá em Fortaleza também. Como que foi essa história? Cara, assim, duas bandas muito especiais pra gente nessa história toda foram o Trilo Beach e o Malditas Ovelhas, que a gente viu pela primeira vez em Natal, né? Muito surreal isso. E o Trilobit fechou lá em Fortaleza. E assim, como o Trilobit entrou bem depois do Porcas, assim, como foi um casamento legal, começando com um show muito interessante, muito inventivo. Um show, sabe, acho diferenciado da música mundial, assim. O Trilobit é uma coisa muito sui generis, assim. E tocar depois do Malditas Ovelhas em Natal também foi uma experiência, porque eles têm aquela sonoridade, né, meio experimental, meio lounge, assim, tem a ver e não tem a ver com a gente. Acho que as duas bandas têm essa coisa de ter a ver pra caralho com o Porcas, do ponto de vista da inventividade, da inovação, da pesquisa de linguagem, e também não tem nada a ver, por outro, se você for analisar, por outro viés, um viés de estilo, né. E acaba que vai ficando todo mundo brother e trocando ideia. E essa pegada é muito interessante, né? Da brodagem das bandas, né? Desde que a gente começou a circular pelos festivais e tal, isso é uma lógica que sempre nos pareceu muito interessante, né? As bandas é um tipo de par, assim, que a relação de brodagem é muito maior, de amizade, né? E de troca, que é mais interessante, né? Você começa a trocar e crescer esteticamente. E na feira, além disso, teve vários shows legais, né? O show da Nelisa Assunção foi um show que me impressionou muito. Não sei se alguém já falou bem dele aqui, já deve ter falado, porque foi demais. Chico Corrêa, Marco Ribas. É um lugar que está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Então é difícil você pegar tudo. A feira em si, depois pro do Sol, agora ver o que vai acontecer no Recife. Acho que só falando um pouquinho mais sobre o disco mesmo, assim, sobre as faixas e tal, acho que dá uma ilustrada um pouco maior, que vocês estão fazendo um show só com música do disco, né? E, sei lá, como que é ter esse momento, assim, como foi a preparação também para todos esses performances e tal. Cara, o disco, tipo, né, foi uma labuta de muito tempo, né? Assim, são músicas compostas desde que acabou o processo do primeiro. E aí teve uma história, foi a da gravação em São Paulo, com convidado e tal. E agora essa nova história de montar um show desse disco. Um show que tem algumas músicas que a galera já conhecia de show, que a gente já vinha fazendo. E outras que a gente está inserindo no repertório agora, trabalhando com a unidade do disco. E essa turnê tá sendo onde a gente tá construindo esse show, né? No primeiro show a gente viu que algumas coisas funcionaram, outras não, já melhorou pro segundo, né? E no terceiro a gente já repetiu mais ou menos a fórmula ali do segundo show, e agora vamos ver se a gente vai amadurecendo a partir disso. O que faz um show ficar legal, chegar, é a estrada, né? Por mais que você ensaie, você precisa de um amadurecimento, assim, de comunicação com o público, para o show realmente funcionar, assim. E tá um show grandaço, cara. Eu tô falando sem medo de querer ser pretencioso, de não ser ou não ser. Eu acho que tá um show grandaço. Feliz com isso. Tá mesmo, concorda? De acordo. Acho que a gente tem, né, boas pérolas aí para ilustrar essa conversa, que são algumas versões que a gente gravou, né, justamente na estrada, já que a gente está comentando tanto dela. E também um bloco que consegue trazer bastante novidade aí, né? Então a gente vai começar conferindo um som do Porcas, Estrela Decadente, versão ao vivo lá do Sesc Iracema, do contexto de anfiteatro, né, como o Enzo colocou. Público bem próximo ali, as performances também bem saltando aos olhos, chamando bastante atenção. E o somzão enchendo o salão, a gravação tá bem bacana, a gente vai poder sentir na pele aí. Na sequência a gente sai do Sesc Iracema e vai para o lendário Hey Ho Rock Bar, também lá em Fortaleza. Aí na programação paralela, né, da Feira da Música, nas chamadas Noites Fora do Eixo Abrafim, que a galera do Hey Ho realizou. E vamos conferir um som do Trilobit com a faixa Bad News. E para finalizar, Malditas Ovelhas com Lá na Lua, música nova também, né, que eles nem tá registrado nas primeiras gravações deles, mas já caiu pro repertório. É a música que eles estão fechando o show nessa turnê do Nordeste também. A gente confere mais essa versão ao vivo aí, fechando este bloco de impressões da estrada. Então vamos de som exclusivos aqui na Independência ou Marte, escute diferente. Thank you.

são presas após tentar embarcar com cocaína no estômago. Cabeça não pensa, o corpo padece. Aí ela tava no quinto de inverno, sentado no colo do cabeça, fazendo um porquetinho lá, lá, lá, na tromba do elefante, na boca do jacaré, no beiço do macaco. Thank you. Valeu, obrigado, valeu mesmo. Independência! Ou morte! De volta à Independência ou Marte aqui, trazendo as impressões, uma cobertura, né, da Feira da Música de Fortaleza. E agora, acho que aproveitando o momento aqui, todo o contexto que a gente está vivendo aqui, estamos diretamente de Recife, né, no bairro de Candeias. Estamos aqui acompanhados, morando junto por quase 10 dias aqui, junto com o pessoal do Porcas Borboletas. Bem-vindo, Moita, bem-vindo, Ricardinho, tudo bem? Bom demais, e vocês? Melhor agora. É. Bom, eu acho que uma coisa que é legal de trazer, né? Que, como a gente mesmo estava falando, que a feira teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mais de cinco palcos, fora os shows de noite ainda e tal. Acho que além de falar da impressão que vocês tiveram como músicos tocando e tal, acho que é legal essa sensação de estar em contato mesmo com coisas novas ou com artistas, sei lá, que já tinham uma identificação de alguma forma e apreciaram assim e tal, né? Acho que é isso, começar a contar mesmo assim de alguns shows que vocês curtiram, que vocês comentaram, que a gente já selecionou algumas músicas aqui pra rolar e tal. Trazer as impressões aí, repórteres por um dia. É, realmente foi massa demais essa experiência da feira aí, porque a gente ficou convivendo assim, igual a gente tá aqui já viajando junto aí com o rapaz de vocês aí de São Carlos, com as bandas Independência ao Marte, também lá em Fortaleza já tinha um contato fodido com os. Um monte de artista, né, de vários lugares do Brasil, e troca de ideia, de informação foi boa pra caralho, e de coisa de show, cara, foi massa. A gente teve um dia que deu pra gente assistir melhor, que foi um dia que a gente teve mais tempo lá de folga, que foi o dia que rolou esses shows na praça da Anelis Assunção, né, do Chico Corrêa Electronic Band, o show do Marco Ribas também, que a gente viu lá na praça e na farra da Casa Alheia, lá uma festinha que teve. Pô, foi foda, né, cara? Assim, sempre é uma aula ver esse pessoal tocando, igual quando no show da Anelisa, Simone Sou na batera, né, cara? E no show do Marcu, só mestre também tocando, só os caras fazendo aquela swingueira, aquele showzaço. O Chico Corrêa também, sempre, a gente tinha encontrado eles na estrada já outras vezes, que era assim. A gente ficou fã do cara, assim, brother pra caralho, e vimos esse show dele agora, foi do caralho, assim, de sonzeira orgânica, mas ele trazendo aquelas timbreiras dele lá na guitarra e nos eletrônicos, né? Pô, foi sensacional lá, gostei bastante dessas coisas aí. É mais ou menos o que o Moito falou mesmo, né, bicho? A experiência de sair do Sudeste e ir pro Nordeste e encontrar os amigos tudo na estrada, assim, mais uma vez, é sempre bom, né? Tá acompanhando, porque tem tempo que não viu o show dos caras mesmo, aí você vai vendo, o trem tá em outra cara já, tá tudo atualizando, as coisas boas demais, e Ceará é foda, né, viu? Negócio. E pra gente tá começando o lançamento do nosso CD agora, o lugar de ter lançado ele, começar a lançar assim no Nordeste, foi o auge. A gente tá... Começou bem, né, cara? Vamos ver onde vai acabar. Mas eu tô achando bom, né? É, o Nordeste tá aí, velho. Você tocou nesse assunto do lançamento do disco. Fala um pouco de como é que já tinha, que já tinha rolado de show. Acho que tinha sido bem pouca coisa antes, né? Com esse repertório. Teve um ensaio aberto no Goma, né? Com a gravação. É, o disco novo, ele estava sendo, a partir do que ele foi mandado para a fábrica, a gente entrou no estúdio para ensaio mesmo, para poder deixar ele firme, para fazer os shows aqui. Daqui nós vamos para Campinas, vamos para São Paulo, depois para Rondônia, então nós não ia ter muito tempo para ensaiar na estrada, então já ficamos lá mais para isso. Aí os ensaios, a gente teve uns 3 ensaios abertos lá no Goma, em Uberlândia mesmo, que deu pra levar mais a cara de show mesmo, né? Porque é diferente de um estúdio assim e tal. Mas o primeiro show mesmo de lançamento dele foi em Fortaleza, no bar no Hey Ho. E depois no Sesc, aí tá indo agora, foi na casa lá no do Sol. Aí eu tô confundindo as coisas já, né, velho? Natal, Ceará, esses trem, né? Tudo é van. Agora, nós estamos no Nordeste. Bom, bora de som pra tentar se encontrar um pouquinho aqui. A gente separou alguns sons que a galera tinha pedido aqui, que a gente... Alguns shows a gente conseguiu assistir, outros não, né? Porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas bora então anunciar esse bloco especialíssimo aqui com os porcas borboletas indicando algum som pra gente. A gente começa com a Nélis Assunção, então, com Sonhando. Depois a gente escuta a Erika Machado, que foi um pedido aí do Jack, que é o novo integrante da banda, né? Bom, o novo percussionista da banda, que em breve aí deve dar sua contribuição pro Independência Almighty também, quem sabe numa próxima edição. A gente vai escutar a Erika Machado, então, Secador Mas Sem Lente. Depois a gente escuta o Chico Correia e a Electronic Band com Baile Moderno. E finaliza, então, com uma versão exclusivíssima ao vivo aí do show do Marco Ribas ali no palco Independente. Que todo mundo pegou o final do show na chuva ali. A gente selecionou esse pedaço que ele até comenta sobre isso, faz aquele rap tradicional dele no final do show. Versão aí especialíssima na 8ª Feira da Música de Fortaleza. Mais algum comentário, pessoal? Mais alguma coisa? Não, massa demais vocês terem gravado aquilo lá, que foi um momento louco, né? No final do show do Marco, que chamou a chuva, né? Todo mundo, o pessoal não quis arredar pé e a chuva caindo. Pô, legal demais. Vamos ouvir aí, ó, a versão do Zamba Bem, né? Mais o hip hop do Marco na Feira da Fortaleza. É isso mesmo, galera. Como diz o Itamar Assunção, né? Quem quiser pura beleza, que venha pra Fortaleza. Vamos pra lá então. Independência Almighty, escute diferente. Eu vou brincar de madrugada. deixe só. É, me deixe só. lá vem mais eu dançar no baile moderno. Oh, Nana, vem mais eu, a noite tá me chamando. Oh, Nana, vem mais eu, teu amor se foi no mundo. Oh, Nana, vem mais eu, não fique em casa chorando. Liga na tomada, 34 alto-falantes. A disse eu vi distante, a radiola encantada. Hoje ao entrar madrugada, bote a nota no caderno, no giro do eixo interno. É minha a voz do conquista. Se abro, chegue pra pista, que isso é um baile. Amanhã nós estamos tocando de novo. foi feita pra entender, meu bro. Toda ebulição, nervosa e crua. Antes de nascer, ainda há opção. Morrer no parto antes que na rua. Trágico destino, outra cicatriz. A tua vida sempre está por um triz. Tua juventude, um brilho fugaz. O teu problema é ter nascido, meu rapaz. Mostra-se na tela toda a tua história. Só o lado podre, a escuridão. Mas nas entrelinhas é fácil de ler. Não te respeitam como cidadão. Mais uma mentira, o diz que se fez. Que tudo vai ser bom no próximo mês. Segura tua guia, não vá vacilar. Obrigado por esperarem na chuva pra nos escutar. Independência ou Marte, de volta, programa especial, mais uma edição parida, realizada na estrada, dessa vez aí com foco na Feira da Música de Fortaleza e outras andanças e experiências que estamos tendo aqui por este Nordeste do Brasil. Bom, continuando aí com o bloco temático, né, recortando o universo das apresentações musicais da feira, vamos dar uma atenção aí para as bandas instrumentais que fizeram parte da programação. E também sempre mantendo o clima colaborativo e participativo do programa de hoje, trazendo um convidado aí, um camarada para participar desse bloco, senhor Zé Guilherme, Zé Guila, da banda Malditas Ovelhas, banda São Carlense, banda parceira que está aqui na estrada com a gente. Certo, Zé? Certo, filho, certo, jovem, tamo aí. Salve, salve. Bom, Zé, a gente tava comentando, né, acho que é, assim como o pessoal do Pocas, tal, a gente tava... Nessa de que você sacou, o que cada um viu e achou interessante na feira, né? Porque é um evento muito grande, não dá pra todo mundo ver tudo, mas você vai atrás de algumas coisas, algumas outras coisas, sei lá, você acaba sacando meio sem querer, te contamina, te contagia, assim. E eu acho que até pela sonoridade do Malditas e a proposta do som de vocês e tal, acho que é legal você falar, a partir desse prisma, o que você viu de interessante, mas na onda instrumental também e tal. Cara, eu fiquei... mais ligado foi no palco instrumental mesmo, assim, foi o que eu mais acompanhei e tal. Putz, vi muita coisa boa lá, o Projeto Peixes, lá do Ceará mesmo. O Bascobes, de São Paulo, que é bem pautado no pós-rock, assim. Projeto bem legal. Galera do Pará também, né? Floresta Sonora, puta sonzeira. Apesar dos técnicos de som não terem colaborado muito no momento, sim, mas foi um puta showzaço. É legal que o Floresta Sonora tava lançando mesmo o show, assim, né? Depois eles já tinham gravado o disco na Floresta tal, e depois eles vão pra... primeiro show que eles fazem, mesmo fora do Pará, nunca fizeram nenhum lá em Belém também e tal. Meio que a estreia do show, mas os músicos são experientes, então foi... o show deve ter sido louco mesmo, assim, né? Então, teve o Bascov, você não conhecia também, né, rapaziada de São Paulo, e fala um pouco mais, assim, mesmo de sonoridade e tal, o que mais te pegou no som da galera e tal. Pô, achei bem interessante, assim, tem muito uso de elementos mais eletrônicos, sample e vários brinquedinhos, assim, bem interessantes. E, putz, os caras brincam muito com esse lance de ambientações e, sei lá, paisagens sonoras, não sei. Bem, bem interessante mesmo, vale a pena. Outro show que eu acho que dialoga um pouco com isso é o do Músicas Intermináveis para Viagem, né? Que tocou em vários palcos e tal, e eu acabei vendo uma participação dele, uma intervenção dele, que eles fizeram no meio da feira mesmo. É bastante interessante, assim, as meninas, né? A dupla. Que bastante interessante também, parte desse conceito de jam, experimentação, vai para várias paisagens e tal. É, eu também não tive a oportunidade de ver o show do Músicas Intermináveis, mas fiquei bem curioso até pela como as integrantes, né, viveram a parte social e de troca de contatos e experiências da feira. A gente pôde conhecer, conversar com elas, ouvir alguns causos interessantes da passagem delas por Fortaleza. E aí acho que a gente vai ter uma faixa aí para ilustrar nesse bloco, dando sequência. Podemos anunciar o bloco inteiro, instrumental? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Não? Então vamos aí, agora seguindo com bandas instrumentais que passaram pela Feira da Música de Fortaleza, começando com o Bascobis, com a música Pijamas de Bananas e Cifrões. Na verdade são uma mistura de duas músicas, né? Meio que são praticamente pequenos temas experimentais, assim, que tem no, que eles fizeram, assim. Depois a gente vai escutar o Floresta Sonora, né? Que já até rolou no programa há um tempão atrás, mas agora mais no clima da feira mesmo. A gente vai escutar o Futurando, né? Primeira faixa que abre o disco deles. Depois a gente tem o Música Intermináveis para Viagem, né? Com a música Caixa Preta, elas que a gente acabou de falar, né? Que estavam com o disco lá, conversando com todo mundo e tal. Acho que conheceram a feira inteira lá, as meninas. E aí tem uma sonora também, tanto do Floresta quanto do Músicas Intermináveis, contando isso. E a gente finaliza com a banda de Joseph Tourton, que tocou no Bar à Órbita, né? Que é uma noite que rolou a discotecagem radiofônica, a banda de Joseph Tourton, rolou o Sweet Fanny Adams. Malditas Ovelhas ia tocar no dia, mas teve os imprevistos lá, não conseguiu bater a agenda certinho do show do Sesc com o show na órbita. Mas eu acho que também fica o recado aí também para o pessoal ir atrás, a banda Joseph Tourton aqui de Recife, que é louca demais. Eu acho que tem uma ligação bem forte com Malditas Ovelhas também, com instrumental experimental, assim. Um salve aí pra mina do Músicas Intermináveis para Viagem, que se livrou de um assalto na moral, dando um soco e tudo mais, na bandidagem de Fortaleza. Vamos dar um soco aí na bandidagem musical aí, vamos de som. Bloco instrumental aqui da Feira da Música de Fortaleza, programa Independência ou Marte. Escute diferente! Direto, assim, vários projetos lá do Casarão, do Calibre, do Carlinho, do Coletivo, Laurentino. Então, a gente tá em casa mesmo. Só fez ajeitar mesmo pra estrear o Floresta, assim, tirou o repertório do CD. Tá tudo lindo, cara. O som tá legal lá também. Esse é o primeiro test drive. Cara, ao vivo é ao vivo e CD é CD, né? Então, CD a gente pode relaxar mais um pouco, gravar mais tranquilo. Foi pra um lado, aí a gente se ambientou pra fazer o ao vivo do nosso jeito, assim, um pouco mais pressão, a escolher uma música certa pra fazer lá o show. É legal, o CD ao vivo ele foi gravado assim, no meio da floresta mesmo. A gente levou equipamento, saiu do estúdio e foi gravar pra lá, passamos 10 dias, mixamos lá. Então ele tem esse clima um pouco mais tranquilo do que da cidade mesmo daqui. Essa que é a real, assim. Estreou oficialmente em 2004, abril de 2004 em Porto Alegre. Mas o nome, ele tinha sido inventado por mim uns 3 anos antes, quando a gente tentou se inscrever num projeto lá em Porto Alegre, que as bandas tocavam nas plataformas do metrô. E o metrô lá em Porto Alegre, ele é de superfície, ele não é subterrâneo. E liga as cidades da metrópole, da grande Porto Alegre. E então, como eram os improvisos intermináveis, que a gente adorava tocar, e aos poucos a gente foi formatando para virar música mesmo, trabalhando com ideias de células de música e tal, eu tive a ideia, então vamos fazer as músicas intermináveis para a viagem. We'll be right back. Sim, sim, sim. Programa Independência ou Marte, número 110. Mais uma edição produzida na estrada. Estamos em Recife, Pernambuco, trazendo aí principalmente, né, a cobertura, as impressões sobre a Feira da Música de Fortaleza, esse grande evento aí que vivemos na última semana. E, na verdade, também sempre contextualizando isso como parte de um grande fluxo, né, de circulação pelo qual estamos passando. Então acho que agora é hora da gente deixar bem claro aí para os ouvintes que estamos encerrando, né, os comentários e as impressões sobre as nossas experiências lá em Fortaleza, na 8ª edição da Feira da Música, e passando agora para um relato da nossa rápida passagem por Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Quem recebeu a gente lá foi a galera do coletivo Noise. Aproveitar aí, né, também para protocolarmente mandar um grande salve, um grande abraço, um grande agradecimento a todos que realizaram as noites fora do eixo lá em Natal, ao Rafão e a toda a equipe do coletivo Noise que recebeu a gente. E aí a gente tem, como sempre, algumas músicas, né, separadas aí do contexto de Natal e sempre também abrindo um espaço para algumas reflexões. É, interessante que, assim, vai ter umas sonoras, né, com o Rafão, com o Gabriel, o pessoal contando sobre a formação do coletivo Nós e que eles estão se organizando, né. Essa foi a primeira noite fora do eixo que eles realizaram, né, o final de semana, né, sábado e domingo com noites fora do eixo. E acho que é um mecanismo muito importante para a circulação das bandas, como eles mesmos contam, tem muito linkado, né, à Feira da Música, aproveitando algumas atrações, a passagem de alguns projetos pelo Nordeste. Mas acho que é legal também falar como, assim, apesar de focos isolados, a distância ainda não é tão perto, né, como no Sudeste, assim, entre algumas cidades, mas como o Nordeste tem já três pontos bem articulados, que é João Pessoa, Natal e Recife. E com isso incentiva bastante, né, com a turnê dos projetos, das bandas, como, por exemplo, está acontecendo o do Porcas e Borboletas. O projeto Música do Mato também está realizando a passagem por essas cidades. A gente vai falar na semana que vem melhor sobre o projeto Música do Mato, que reúne artistas aí do Mato Grosso. Acho que tem um elemento importante aí também da gente destacar da nossa passagem em Natal, que é o Centro Cultural do Sol, né? Um espaço que não faz parte oficialmente, assim, da rede do Circuito Fora do Eixo, mas é um grande parceiro, é quem dá o suporte, é a casa que abriga, né, grande parte das bandas alternativas que passam por Natal. E é um lugar que passa realmente uma energia bem bacana, né? Você entra lá, você sente o peso de toda a música que já passou por lá, e foi pra gente também uma honra poder fazer parte dessa história e mandar um salve aí também pro Anderson Foca, que é o responsável lá pelo Centro Cultural do Sol. As outras coisas sobre a formação e as atividades do coletivo Noise, acho legal a gente conferir, né, na voz da galera aí que a gente entrevistou, principalmente o Rafão e o Gabriel. E depois a gente tem vários sons da cena de Natal para conferir. É, tudo isso, pense que além dos sons de todo evento e tal, tinham várias banquinhas, toda uma aglomeração muito interessante, assim, né? Acho que é legal que um coletivo, de certa forma, multimídia, né, envolvendo várias outras artes também, então não fica só aquela coisa do rock and roll e de fazer, assim, tem uma vertente bem forte, né, da música mais pesada, assim, e tal. Natal é uma cidade bem roqueira, deu pra sentir, mas ao mesmo tempo tinha, sei lá, uma peculiaridade bem interessante de zines, adesivos, materiais gráficos, camisetas, as artes mesmo do pessoal do coletivo Noise, todas são muito boas, assim, todos os discos lançados têm um trabalho gráfico, assim, muito bem trabalhado mesmo. Então fica essa curiosidade aí para quem quiser saber mais, procura aí sobre o coletivo Noise, tanto na internet, sobre o do Sol também, né, dá para achar bastante link, bastante coisa, vídeo, foi produzido bastante vídeo durante o evento também. E vamos conferir as sonoras e os sons aí pra gente cair um pouco mais nesse universo aí, universo da cidade do Sol, né, quente demais. Só na cabeça. Vamos começar com o Calistoga, né? Que é uma banda, talvez uma banda de maior destaque de Natal no momento, assim. Eles estiveram por São Paulo no final desse primeiro semestre, tocaram em várias cidades por lá, tal. Estão com um EP na bagagem, um EP que estão trabalhando muito bem, né? Com ele, assim. O show, a gente pegou só metade do show, né? Finalzinho do show, porque a gente estava da estrada de Natal, de Fortaleza até Natal. Tem uma demora grande, a estrada tem mais condições. A gente chegou no final do show do Calistoga, noise total, né? Eles quebrando tudo ali, mas foi bom demais, assim, mesmo assim. A gente vai conferir com eles a faixa chamada Accepted Crime. É, não, bem legal, só uma última contextualização sobre o Calistoga, que grande parte do público que tava, né, no evento lá no sábado em Natal, acho que com certeza tava lá para prestigiar, né, público já formado pela banda Calistoga, que faz a galera bater cabeça mesmo. Na sequência, mais uma banda fundamental nessa história, né, a banda Distro, que é a banda do Rafão, né, o coordenador, o cara do planejamento do coletivo Nós, e junto com uma outra galera da cidade, que acho que a gente tem que aproveitar para mandar um salve também, né, pro Arthur, que recebeu a gente na casa dele, né? Acho que é bem importante todo mundo entender como essa rede de parcerias funciona mesmo na relação de cada um, as bandas dando suporte pra gente que vem fazer a discotecagem e vice-versa, isso se repetindo em múltiplos pontos é sempre bem legal pra gente. Mas falando das músicas que a gente vai conferir, a gente ouve com o Distro agora a música Cold Blood. A gente continua, né, com bandas de Natal, todas essas bandas que a gente está ouvindo agora fizeram parte ou do sábado ou do domingo, das noites fora do eixo, e a próxima que a gente vai conferir são os Automatics, né, The Automatics, com a faixa Hyde. Bom, Automatics é uma banda que já tem aí alguns anos de estrada, acho que até mais velho que o Calistoga, que o Distro, e é uma banda legal, né, que depois de ter lançado alguns EPs, um disco e tal, também eles fazem, se juntam, né, ao coletivo Noise. Eles deram uma contextualizada legal, várias bandas, na verdade, tem uma interface bem clara, assim, com Noise, que tem tanto estúdio de gravação, várias outras ações, assim, e ao mesmo tempo todo mundo tem a sua autonomia, tem vários selos correndo em paralelo, assim, também, e não fica só uma coisa de, ou coletivo, ou só a Casa Noturna que são responsáveis e tal, não, todo mundo tem, mão na massa, do it yourself, mas também tem esse companheirismo de estarem fazendo juntos. O The Automatics, né, tocou no domingo, assim como os Bones, né, a gente infelizmente não pôde ver, que a gente teve que vir embora, mas os Bones é uma banda que já até tinha rolado no programa há um tempão atrás, um rock and roll, um pouco escrachado em alguns momentos e tal, mas influenciada por outras artes também, por desenho animado, por animações, vídeos, sei lá, acho que é bem interessante sacar, eles sempre estão disponibilizando, lançando os singles virtuais dele pela internet, procurem saber mais, procurem as artes deles, que também são muito boas. A gente vai escutar um single dele chamado Amanhã de Manhã, os Bones, fechando aqui esse bloco sobre a Noites Fora do Eixo. Lembrando que todas essas bandas aí fazem parte também do coletivo Noise. Só o Distro que não se apresentou lá nas Noites Fora do Eixo por um motivo peculiar lá, que o baterista foi operado e não pôde fazer o show, mas a ideia original era que todas elas se apresentassem. Fica aí nossa saudação, a nossa conexão estabelecida aqui em forma de transmissão aqui com as Noites Fora do Eixo em Natal. É isso aí, né? Saudando e também contextualizando todo o trabalho do coletivo Noise que nos recebeu por lá. Vamos de som, daqui a pouco a gente volta. Independência ou Marte, escute diferente. Ano passado, assim, mais ou menos em setembro, a gente teve a oportunidade de tocar no evento do coletivo Lumo. Acho que foi o primeiro contato direto a gente com um coletivo, um contato direto mesmo, assim, quando a gente foi apresentado tá acontecendo isso, tá tendo isso aqui, tá tendo esse tipo de movimentação, e a gente tocou no evento junto com o Macaco Bong, e foi um contato bem forte, assim, pra gente ter, por exemplo, conhecer, saber o que está acontecendo, não sei o quê, e despertou um interesse na gente, porque a gente aqui em Natal já tinha uma galera que trabalhava junto há algum tempo e já meio que trabalhava mais ou menos no formato que seria coletivo, mas não no nome propriamente dito. Tinha designers que já trabalhava com produtores de eventos, eu tinha um selo, o Rafão tem outro selo e outras galera, a gente chegou e juntou e eu vi. Aí foi rolando, eu fui procurar na internet, conheci o Fora do Eixo pela internet, fui pesquisando, fui entrando em contato com as galeras e fui vendo o que precisava para fazer, por exemplo, como a gente montaria um coletivo, o que a gente precisaria para montar um coletivo. E em dezembro, depois de algumas reuniões que a gente fez aqui em Natal, a gente conseguiu um grupo que a gente viu que estava disposto a trabalhar nesse formato, que seria tipo um grupo, todo mundo se ajudando para fazer alguma coisa acontecer em cima da cena independente da nossa cidade e depois para tentar se integrar à rede nacional, ser um ponto mesmo fora do eixo. E Depois de dezembro começou a rolar eventos aqui, logicamente foi mudando a equipe, foi a gente que vai saindo e vai entrando outras pessoas e depois firmou um grupo mesmo que a gente viu que dá para fazer acontecer. Depois disso a gente começou a trabalhar aqui e a gente viu que, por exemplo, agora seria um bom momento para a gente fazer o nosso primeiro Fora do Eixo Natal. Tava rolando a Feira da Música, ficaria fácil a gente trazer algumas bandas, algumas coisas que a gente acha interessante que tá rolando agora no momento, que estão ganhando algum certo destaque dentro dentro do circuito, e a gente achou bem interessante tentar trazer para cá. Sou o Rafão, toco no distro, sou um dos coordenadores do coletivo Nós e da parte de comunicação também. E a gente participa de forma muito ativa no coletivo, tanto que a gente é uma das bandas que está lá na lista do edital do Fora do Eixo, né, de circulação, que rola. E na sequência a gente vai sair na coletânea também, Fora do Eixo. Então a banda ela é totalmente envolvida desde os eventos, tanto na produção de eventos, sempre a gente está presente na produção, ou tá produzindo disco de outras bandas. Então, assim, a banda tá dentro do coletivo, e o coletivo aproveita a banda como uma ferramenta para poder a gente conseguir fomentar as coisas de forma mais organizada, como vem sendo feito aqui no coletivo, Nós. E como que é? Fala um pouco sobre as noites fora do eixo. Isso. A primeira vez que a gente tá fazendo noites fora do eixo, aqui em Natal, porque a gente virou ponto fora do eixo aqui há pouco tempo também, então a gente também não tinha como fazer sem ainda ter ingressado na rede efetivamente, né, como Nós entrou agora. Então a ideia é fazer isso. A aproximação é o Grito Rock em janeiro, que também é a ação dos coletivos gerados fora do eixo e tal. Então a ideia é que essas noites que aconteceram ontem, dia 22, e hoje dia 23, elas perdurem acontecendo durante o decorrer do ano, e talvez com mais a frequência, até mesmo a gente poder movimentar e dar uma maior credibilidade à marca Fora do Eixo e o coletivo Nós, que é essa parceria que acabou de ser consolidada com esse evento aí.

Ou Marte! Chegando ao final, Independência ou Marte especial. Hoje tivemos a cobertura da Feira da Música de Fortaleza e das Noites Fora do Eixo, lá em Natal, Rio Grande do Norte, organizado pelo pessoal do Coletivo Noise. É isso aí, é uma enorme satisfação para a gente encerrar mais um programa produzido na estrada, mais um programa, né, colaborativo, que traz pessoas que não pertencem aí à equipe fixa de produção do Independência ou Marte, mas que são personagens comuns aqui do programa, e a gente também dá voz a eles aí para dividir e aumentar, né, a riqueza do grande prisma de impressões que o programa se propõe a ser. É isso, semana que vem tem mais, faça suas considerações aí, jovem. Acessem e conecte-se com a gente também no independenciomate.blogspot.com. Lá a gente está falando bastante sobre a tour, né, o que está acontecendo aqui no Nordeste, sempre publicando um monte de coisa que a gente tem feito aqui. E myspace.com/endormars também, que tem as datas da discotecagem radiofônica, que está aí transmitindo bastante da nossa música contemporânea brasileira para as pistas aqui no Nordeste. Bom, acho que é isso. Semana que vem tem mais coisas. Fiquem conectados com a gente. Falou!